de 1990. Flor cheiro de rosa no começo da incerteza. Eu sou de todos tipos, dos pélicos aos caretos. Melhor viver sem nota, ser feliz, quem nos der. Cortar várias beretas, vira lobo nas vielas. Traçar o próprio caminho, difícil é prosseguir. A ilha traz a riqueza, nos abismos nós cair. Aqui da zona oeste, assim que é Vurtão. Bom, não duvide, império dos guerreiros é ligeiro e não desiste. Estreito é o caminho, existência é ambição. Sufoco pros pequenos, luto gera escravidão. Milhares, milhões de moedas, quero ver Judas pegar. Antepassado, deixa brecha pros fiéis hoje em pagar. Seguindo o meu caminho, um passo de cada vez. Caiu 97, o bonde passa, estalei. Diamante vem da lama, pérola, fundo do mar. As cachorras querem fama, os coxa é de juntar. As cabeças que não voltam, não marcas opressão. Passando mais de 299, lei do cão. Firmão no mesmo pique, quero ver aonde vai. Faltou dedicação, afeto, a benção vai. Cabeça que virou, todo se afundou. A brisa que era branca pra ele não combinou. Simulou 288, achava que tava bom. Cadeado, foi lacrado, de Vurtão que se chamou. A palha encharcou, o sistema desprezou. Somos luz, final das contas, que um deserto ultrapassou. Qual é que é Vurtão? O deserto ultrapassou, ladrão. Que deserto ultrapassou, ladrão. A guerra é sinistra, caminhada de Jedi. Nem tudo é mar de rosas entre ninja e samurai. Do gueto pros bico, todo respeito, conspiração. Império dos guerreiros. A guerra é sinistra, caminhada de Jedi. Nem tudo é mar de rosas entre ninja e samurai. Do gueto pros bico, todo respeito, conspiração. Devolta Zulu Nation. Sei bem Vurtão, batalha de montão. Montanhas que se erguem, por Deus cai todo meu bonde. 88 a 2015, eu ligeirão nas pistas da Oeste. Crime aqui ou em qualquer lugar, tem louco pra catar. Um passo de cada vez, se não rota apavora. Construta na batalha, vimos muralhas cair levantando a tempestade passa. O sorriso do Miguel reflete aqui em mim. Glórias ao Senhor pelos terreiros que vivi. Porque ninja e samurai se gladeiam por aqui. Entre as ruínas e é por todo o CPX. É assim. Obrigado Deus pelo dom da vida, por nos livrar das balas perdidas. Derrama teu sangue, curou as feridas. Veja só, e nos deu uma nova vida, meu bom.